0, torre 1, 1, 8, 7, 9, 5. Autorizando direita Índia, ponto de espera, dona 0, torre 1895. Até lá, não espanta, um bota, uma boa tarde. O Gol 1556, pronto, tá, 167, a bordo, 3 horas e meia, Campinas, até. Gente, bom, 5-5-6, autorizado, tá? Via parte 1, no Índia, ponto de espera, pista no 0, chama a torre, 1, 1, 8, 9, 5, ajuste de altímetro no 0, no 4. 14, autorizado 7, tá, ponto de espera, 1-0, 8, 9, 5, a torre, Gol 5-5-6. Código. Proa de Cogbo, 20 kg. Patão Juliette, está no Zulu, serviço radar encerrado 5 milhas para Conde, mantenha nível 090. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203. Torre Salvador, bom dia, está 3745 pronto, no ponto de espera. Campo 745, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. A Lima tem pistola 0, tá? 3, 7, 4, 5. Ao meu bravo, vamos pro ótimo, me escuta. Papai Romeu Bravo, Foxtrot Mike, autorizado Serra Oscar, Charlie Alfa. Conforme Rosa, plano de voo, Nível 430. Decola a pista no 7, primeira curva à esquerda, fechou de saída Momo, transição Eslu, Eslu 41, segue conforme Rosa. Transponder 5437, controle em 1, 1, 9, 1. Tá pista navegada carro dela. R3745 ainda mantém a posição, aguardando a liberação do eixo da 1028, que já chegou, decolou agora helicóptero da pista 17. Ok, seguinte, aguardando, tá, 3745, onde a posição na 10. Delta, após o Hotel Alpha, 555, Alpha, Lima, Delta, India, X-Ray. Manhã mantém a presente posição, pode esperar. Ok. Correto, fechamento, Bravo, Foxtrot, Mike, confirma somente parte para a autonomia alternativa. Posso mandar o bom sinal 0 para você direcionamento na onda. Para por aqui. Controle, ouvido aqui no Delta, propõe mudança de regra da presente. Solicito nível de voo 105. O nosso estimado de pouso em Quirité será o 1500. Gente, com apartando Vitor Silva Delta, plano de voo modificado aos 1356. Suba e mantenha nível de voo 105 em condições visuais. Copiei seu estimado de pouso para Irecê 1500. Afirmativa. Se afastando na radial 317 de Salvador. Vida Kilo Delta. Foi direto Irecê, Vitor Kilo Delta, em ascensão a nível 105. Delta. Controle Salvador em 1198, por favor. 1198, novembro, Alfa Romeo. 2, Alfa Romeo, Romeo Golf. Aí. Clear to line up and wait for runway 17. Clear to line up and wait 17. Golf 556, autorizado alinhar e manter pistola 0. Levantei 1-0, 556. Certo, corredor forte, controle novembro, Alfa Romeo. Informe para o controle do seu estimado de pouso. Nosso estimado de pouso é 1425. Copiado na 425. Caso modifique, informe para o controle. Afirmativo, passou com mais próximo. Salvador, bom contato. Linha passou 200 para 1500. 8. Canal 2, chamada 3745, bom dia. Bom dia. Semi identificação, desde mantenha nível de voo 080. Mapeio de mar, intercepta a via chegada, altímetro 1094. Afirmativo, caso deseje, tem o RNAV também. Afirmativo, mantenha a via chegada, aguarde autorização para final RNAV, pista no zero, Oceaner 6356. Controle, Salvador, TAM 3745, bom dia. TAM 3745, contato radar, suba via da EL, nível 360. Via da EL, 360, atenção, TAM 3745, possibilidade de voar na torre da EL ou Leda. Autorizado, Leda, TAM 3745. 3745, Leda, obrigado. 7, primeira curva à direita, destino de saída Arbor Elefa. Transponder 5430, controle 1 no 19-18. Sejamento Alfa Papa Golf, confirma somente. Pátio 5, autonomia alternativa. Voo 556, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Nós autorizado no 0, voo 556. Salvador para o saco do voo 1790, está com 1132 a bordo, 325 Fortaleza. Voo 1790, autorizado o táxi, via Pati 1 no Índia, ponto espera pista no 0, chama 2, 1-1-8-95, ajuste de altímetro 1-0-1-4. Pati 1, ponto espera da 1-0, 102-95, voo 1790. Pode ir. Controle Salvador, bom dia, voo 962, tem informação de Juliette. Voo 962, do senhor identificação, voo Imari, é descido até o nível de voo 090. Altímetro em Salvador 1-0-1-4. Mari 1-0-1-4, 0-9-0. Sim, Mari, Gona 962, aguarde livre a tráfego em altitude. Mantenha para o de Mari em descida até o 0-9-0. Controle, é o helicóptero papapá novando a rota rodão. Novembro ação, meu, prossiga. Para regresso, voo de manutenção, está no corredor forte, a mil pés. Isso, sem indicação de altimetria, novembro ação, meu, faço check no equipamento. Para regresso, Salvador, ingresso no corredor Interlago, e reporte se asa visual com campo. Confere, por gentileza, a altimetria do voo de manutenção. Novembro ação, meu, não recebo indicação de altimetria. Mantenha a posição, coordena com a equipe de Sola Point Boeing 737 da companhia Gol Passar a Calda, na posição 0612, chama pronto para o táxi. Então, entendeu que após o Gol Passar a Calda, está autorizado a chamar para o táxi, está 3895. Afirmo. Recomendo. Novembro, Oscar Romeu, agora sem altimetria de 900 pés, ingresse agora no corredor Interlagos. Voando à direita para ingresso do corredor Interlago, alvando a ação. Afirmativo. Olimpo 07, né? Escuta. Sério 2704, prossiga. Sério 2704, aciona identificação, mantenha nível de voo 090 na proa de Mari. Em Mari intercepta via chegada, aguardando autorização para final do procedimento NDB Zulu para pista 90. Afirmativo. Sério 2704, contato radar 5.000 milhas sudeste de Salvador. Reporte no ideal para descida. Celinho mantém pista no zero. Celinho mantém pista no zero, 1, 2, 3, 5. Você coloca a pista no zero, primeira curva, à direita em nota. Responde 5446, controle em 1, 1, 8, decimal 9. Em descida para 2500 pés, altímetro 1, 0, 4, reposte na final do procedimento R9 para a pista no zero. Está tudo na presença, aviso 3, 6, 6, descido para... 2500 pés na produção, Vitor 366, Oxenair 6356. 2500, 2500, com pista toda. Afirmativo. O Vitor Charles, qual o código transponder acionado? Fazer 704, desça e mantém a altitude de 4000 pés, altímetro 1, 0, 4, na proa de ITAP. Então, Vitor Charles, até o desça, correção. Mantenha a proa do Ceasa. Antiga rotatória, nível de voo 075, é bom, ótimo, ideal para a descida. Céu, acione o código transponder 0224, aguardando contato radar. Salvador Departure, good morning, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, climbing 3000 to 060. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, climb to level 060, Coral Departure, radio contact. Aperture 060, perform Coral Departure, Romeo Romeo Golf. Romeo Golf, fly direct to Coral. Fred flying Coral, Romeo Romeo Golf. Vertical do... da rotatória, no Vendrasca Romeo. Vendrasca Romeo, visual com campo? Afirmativo. Gente, corre 1998-395 para ingresso no circuito de tráfego. 1998-95, no Vendrasca Romeo. 1962, voe para o Serra Vitor 366, em descida para 4000 pés, altímetro 1,0, 1,4. Voa para o 366, 4000 pés, 1,962. Controle, voamos ao voo 1,790. Voo 1,790, contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 370 via Puca. Puca 370, 790. 3745, chame centro Recife, frequência 1,28,35. Alterna 1, 2, 3, decimal 8. Centro Recife 2835, alterna 238, da 3745, boa tarde, até a próxima. Romeo Romeo Golf, para level 080. Romeo Romeo Golf, climb to level 080. Climb to 080, please fly direct city. Mantém Coral, Romeo Romeo Golf, and stand by to fly direct city. Permanente Coral heading, Romeo Romeo Golf. Patanguaçu Golf Uniforme, mantenha nível de voo 065, frequência livre para autocoordenação e para informação de voo e alerta, Centro Recife, 1,28,8. Então, Vitor Charlie, até se faz com aéreo Golf, desça em condições visuais para altitude de 4.500 pés na proa do Ceasa. Altímetro em Salvador, 1,0, 1,4. A Golf mantém a presente posição na Papá. November Oscar Romeo, pouso autorizado, pista 1,7, o vento 1, 1,0 graus, 1,4 nós. Se autorizado, senhora, pousa próximo da interseção da Papá, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, já tem um tráfego, né, taxiway Papá, gentileza, pouso na pista, vento 1, 0 graus, 1, 3 mais. Afirmativo, novembro Oscar Romeu. Para Ilhéus. Certeza 4436, número 2, qualquer só um minuto. Para Ilhéus, preparado saída, Coral. Coral, aguardando, será? Fisionomia na escuta do controle? Controle Salvador, muito boa tarde, Santa 32, eu nomeio informação sobre ele. Santa 32, eu nomeio a senhora identificação, desse mantenha nível de voo 090. Curva esquerda na proa de ITAP, após ITAP serve Vitor 366, aguardando a autorização para final do procedimento RNAV. Última chave identificado, 09020, voando a esquerda ITAP, após o aguardando para a Volterra Vitor 366, São 3, 2 de novembro. Meu, considerando o solo 09, o taxi ultrapassa, taxi Papá, aguardando a passagem do tráfego Charlie 402, ingresso na pista. Papa Tango Oscar Papa Golf, aguarde após a passagem do Augusto, autorizado ingresso, pista, repasse alinhado e pronto. Autorizado ingresso, repasse alinhado e pronto, para 3895. Entrando, Ocha Nero, 6356. Nama 356, Torre Salvador, 198, decimal 95. 3895, 6356, obrigado. 3895, autorização e cobre o tráfego lógico para Papa Golf. Ali mantém. Linha 3000 pés, altímetro permanece no 014. 3000 pés, quero ver se pode ser 14. 10 graus, 14 nós. Foi entendido, o tráfego 3895, ali ainda colado 10. Poderia confirmar a frequência do controle após a decolagem? Frequência 119, decimal 8. 1983895. 2 Salvador, boa tarde, Janela, 63. November, acho que o Romeu autorizando ingresso na Papá, estacionar frequência livre. Chanel 6356, torre. A sua escuta prossiga. 6356, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego Airbus da TAM, alinhando e iniciar a rolagem. Avisando o tráfego, aguardando autorização de pouso, 6356. Confirmei novembro, acho que isso. Estacionamento, estamos prontos para o táxi. Posso 3, estamos no posto 8, informação direto. Deixar em 2, 1, 3, número 3, 4, para a cera da aula de Rony. Desculpe, não entendemos a informação. Confirma. Aguardando instrumento para o galeão. Gente, M203, número 3, cópia da Letero, me preparar. Ah, afirmativo, obrigado. Alô, 4463, né, escuta. Lessa, centro Recife, 1-2685, alterna 1-2-5, decimal 4-5, ingresso de espaço aéreo Classic Golf, frequência livre para autocoordenação. Tá 3895, decolado aos 1-2, chame controle Salvador em 1-1-9, decimal 8. 198, controle, tá 3895. Pode manter a velocidade? Afirmativo, autorizado. Tá 3296. Salvador, muito boa tarde, tá 3895. Tá 3895, contato radar, subvia da EL, nível de voo 340. E a Daniel 340, tá? 3895. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Responder 5477, controle em 119, decimal 8. 350, aprovou, rota do plano de voo, decola no zero, curva esquerda, Puca, Caju, 5477, 198. Correto, segmento, voo 864, estima profissional 05. Contará. Central Drops, 3216, Delta. Passando 090. Afirmativo. Série 2704, tráfego 9 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, um Airbus 320, cruzando o nível de voo 090, em descida para o 0701. Mantenha a presente posição, aguarde instruções. 5. 295, uma boa. Escuta para cópia. Vivo a Duna em descida para 3 mil pés, altímetro 1094. Papatão Guasca, Papa Golf, decolagem autorizada, pista 17, o vento 1-0 graus, 1-3 nós. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda e Irune. Transponder 5455, controle em 1-19.8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme da El, da pista no zero, decola curva direita, da El, Leda e Irune, 5455, transponder 1-19.8, controle 62. Tânia 6213, correto, cotejamento, chama para atracionar, posição 08. Camarão, obrigado. Para por que vem aqui também no 5864. 1864, autorizado por chama táxi. Reporta, 864. Tânia 6356, autorizado táxi Alfa, mandei a posição entre o táxi e o Juliette. Alfa, roteirante 2-6-6-6. O 2067, Juliette, confere para a saída da Eula e da Mótica. Inicialmente, via saída árvore. A saída árvore vai manter a restrição 3 mil. Aérea 2704, mantenha 4 mil pés, aguarde para a descida. 4 mil pés, por aérea 2704. 4 mil pés, na descida, para a 2704. Romeu, Romeu, Romeu Golf, report to change your flight rules. Romeu, Romeu, Romeu Golf, maintain VFR conditions. The flight plane is changed at 1416, clear descending to the traffic altitude of city. Report passing 4,500 feet. Fox Papa Golf, voe direto Argo, restrita 3 mil pés, aguarde para ascensão. Direto Argo, restrita 3 mil, aguardando para ascensão. Charlie Hotel, reautorizado descida até 2.500 pés. Fecha na 6350, tem condições de graça no pátio 1, fechando no 5. Fecha na 6350, usando ingresso na posição no 3 de moto. Ingresso na remoto no 36, observando o voo no feedback. Altitude de 500 pés. Bravo, Foxtrot, Mike, Torre Salvador. Papa Golf, tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo norte, um Charlie 208, mantendo 4 mil pés. Confiante. Você área 2704, tráfego 3 horas, 14 milhas, rumo oeste, um Charlie 402, cruzando 2.000 pés, em ascensão restrita 3.000 pés. Aguarde livrar o tráfego lateralmente para iniciar descida para 2.000 pés. Afirmativo. Weber, Oscar Whisky, autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento 100 graus, 13 nós. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, radio service terminated the 50 miles southeastbound of Salvador VOA, free freeway. Quatro O Vicente Guardião 01 reporta o término. 4463, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota plano de voo, nível 80. Decola sistema 0, primeira curva direita, precisa sair da coral. Após o tag plano I, antes, altera para o nível 145, segue visual para ele. O transponder 0274, controle em 119 decimal. Autorizado, correto, seja nenhum champanhe, cena 0 na posição. Para o táxi 864, Aracaju, 1 hora 55, 155 agora. O 1864, está com ingresso da 1737, companhia Gol, correção da mesma companhia, após Índia. Quando estiver piscina 0, chama a torre, 1 decimal 95, e o ajuste de altímetro 1014. L14, observando, por 1895, agradece, 1864. 35238, muito boa tarde, está 3895. 2067, autorizado Serra Barro do Romeu, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola piscina 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL, meia da morte, ó. Transponder 5514, controle em 119, decimal 8. O 2067, correto, despejamento, chama o pronto funcionar, 10 a posição. Camelo Foz Estrela de Lima está passando fora da barra, altitude de 500 pés. Reporte no Través de Pituaçu, Camelo Foz Estrela de Lima. Bravo, Fox Mike? Gente, Papa Romeo Bravo, Fox Trot Mike, autorizado o táxi, reporte na táxi 6, Papá. Não, depois? Afirmativo, após Duna, autorizado a completar o final do procedimento, Força Aérea 2704. Obrigado. 19, decimal 8. 19, 8, novembro, era 6. Salvador, 864, ponte, espera pronto. No 864, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Tem, mantém, 864. Tiana, escuta permanente do controle. Paciência, o nome meu pé da Sé, November Oscar, na escuta do controle. November Oscar, isso informa o helicóptero 1 Alfa Serra 65, mantendo 500 pés, mantendo o litoral sul de Salvador. Reporte quando visual. Reportar água do visual, November Oscar. O helicóptero está passando Ondina. Paciência, Oscar Wiss. Meu Fox Flash Lima informa o Papa 28 Alfa, mantendo 1 no mil pés, corredor Axé, destino Serra November e Yankee Uniforme. Reporte quando visual. Isso é Charlie Hotel. Continue descida para 1 no 1500 pés, aguarde transferência de comunicações. Espera 2704, visual com pista? Aqui. Gente, torre 198, decimal 95. Obrigado. Pisada, pisco no zero, vento 100 graus, 13 nós. Livre de colagem, bom 864. Torre, Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, graças, Salvador, da pista visual com helicóptero. Gente, November Oscar Whisky. 463, mantém a posição do 01. Quebrou a pista, tá 32, 16, muito bom dia. 32, 16, taxi a retaguarda do tráfico de força aérea, após ingresso parte 1 na posição 062. Estimativo, primeiro força aérea, vamos para o parte 1, posição 062, então 32, 16, vamos para a próxima. Força aérea 2704. Força aérea 2704, mantém a aproximação, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 04. Informa o bando de pássaros na final. Ok, obrigado. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, mantenha o ponto de espera. Corredor Axé, então pro sul. Controle Salvador em 1, 19, decimal 8. 19, 8. O gol 864, obrigado. Olha, gol 864. Gol 864, contato radar, suba via Pulca, nível de voo 350. 350 via 864. Série 2704, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 14 nós. Informa o tráfego Carajá, à esquerda, mantendo aproximadamente 1500 pés, não interfere com o pouso. Poder aproximar o vento? Vento 100 graus, 14 nós. Obrigado, autorizado o pouso. Salve meu Serra Zulu Eco, autorizado Serra November, Juliette Delta, João Duval, 510, Proa Norte, em coordenação com a torre, 118, decimal 95, decola a partida em Rima. O transponder 0156 e o controle em 119, decimal 8. O November Atlético não copiou. Ideal para o destino? 264. Lembra a Whisky autorizada para o direto do destino em ascensão a nível de voo 085 em condições visuais. Cliente 264, ascensão 0853. Salvador, voo 863. Prossiga. Seria possível te coordenar, Marcelo? Afirmativo. Está sendo coordenado. Mantém perfil de saída e aguarde a autorização. Na sua escuta, obrigado. Carral, César, Guarulhos. 5-5. A gente mantém o setor aguardando as instruções. Tá vendo, aguarda. Esse é o final do ataque, jogo tráfego na final 1-0, Vista Charlie. Igual autorizado táxi, via parte 1 até o ponto de espera, como número 2, estima torre. 1-8, decimal 95, ajuste no 0-4. 1-0-4, ajuste, ponto de espera 2-9-5. Salve, segundo, colega na chave, marqueando já no 62, agora vai iniciar o 0-6. Papatango Vitor, Charlie Hotel, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego, vocês na cara vão cruzando o eixo da 1-7 no momento. Entra a visão com o mesmo, vai manter a separação, vem de aceleração. Ativo, 0-0-3, obrigado. 4 8863, coordenando com a equipe de solo. Após o Airbus 320, companhia Avianca para Paracaldo, autorizado por chama táxi. Após a Avianca, passar a retaguarda, autorizado por chama táxi. Charlie Hotel, pouso autorizado, pista 17, vento 1, 10 graus, 13 nós. Vento 17, vai ser travado, vista acelerado. Romeu Foxtrot Lima, autorizado o cruzamento da final da 10 na presente, reporte base pela direita. Afirmativo, reporte a base pela direita. Autorizaria pouso direto no 45? Afirma autorizado, vento 1 no 0 graus, 13 nós, reporte no solo 45, Romeu Foxtrot Lima. Reporte no solo 45, Romeu Foxtrot Lima. Porfério 2704, no solo 29, libera esquerda, taxiway hotel, estacionar frequência livre, boa tarde. Esquerda, estacionar frequência livre, obrigado. Guardião 01, Torre Salvador. Guardião 01, vento 1, 10 graus, 13 nós, autorizado a decolagem na presente, proa norte, porte fora do sol. Romeu Foxtrot, correção, Papatango, Vitor Charlie Hotel, no solo 30, confirme o local de estacionamento. Sente Vitor Charlie Hotel, que foi backtrack, aguarde a passagem do tráfego da Taxi Papai, ingressar na pista. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Fly Direct Bonf, report ready for intent. Para referência, como o tráfego da o guardião da Polícia Militar iniciou decolagem agora do 45 do Graia. The Brazilia Force 273 maintain heading Bonf and stand by for the clear. Guardião 01, aguarde transferência para o controle. Aguardando transferência, 1. Capitão Vitor Sérgio Hotel, informa o tráfego Alfa Serra 65, efetuando pouso no 45, fique atento. Olimpo 07, confirme pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 00 graus, 14 nós. Guardião 01 da presente, transfere controle Salvador em 1, 19.8, mantendo referências visuais. 1, 19.8, Guardião 01. Papai Romeu, Senhor Azul, é como um dia. Sente, Senhor Azul, é, atento ao tráfego que falou da RIMA. Vento 10 graus, 13 nós para referência, decolagem critério, reporte fora do solo. Para fora do solo, Charlie. Charlie Alpha Fox, fora do solo 31, rumo nordeste, e transfere agora controle Salvador em 1, 9.8. Positivo, 119.8, até a volta, obrigado. Tango Romeu, Golf Vitor, torre. Salvador, Guardião 01. Ingresso. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, aproxima. Decolou de Salvador, está mantendo aqui a lateral esquerda da estrada do corpo, 510. A intenção é realizar o sobrevoo na região do pedágio. Gente, Guardião 01 na escuta permanente do controle 500 pés, reporte. Reporte para início de sobrevoo sobre o pedágio. Passará no destino. Perdão. Controle, Guardião, boa tarde. É o Papa Romeu, Serra do Leco. Papa Romeu, Serra do Leco, prosseguindo. Decolado em mais a vertical da rotatória. Aprovado Feira de Santana, Serra do Leco. Frente, Sierra Azul Eco na escuta permanente do controle, 500 pés, reporte afastado de Salvador, 20 milhas. Vivendo na Patará, Sierra Azul Eco. Controle, eu tinha o Alpha Fox, bom dia. Tá, Alpha Fox, prossiga. Decolou do Enigma, agora afastando na radial 016. Tá mantendo meu pés com força. Qual o destino, Charlie Alpha Fox? Serra Novena, Juliette Delta. Frente, 500 pés na escuta do controle, correção, 1.000 pés na escuta do controle, reporte a 20 milhas. Passará 20, o Alpha Fox. 5, e correção, 119.8, 119.8, modifico o transponder para 5446, 5446. E vai acionar 5446 e vai chamar o controle 198 graus. Oscar Papa Golf, serviço radar encerrado, afastado de Salvador, 60 milhas, mantenha nível de voo 080, correção 50 milhas sudeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação e para informação de voo alerta, centro Recife, 128.8. Muito bom dia, Força Aérea Olimpo 07. Olimpo 07, oceano, código transponder 5446, autorizado direita em rota, em ascensão a nível de voo 135. Acionado 5446, vai em rota até o nível 135, Olimpo 07. Tango Romeu, Golf Zito, está autorizado, obrigado, Patiuno, até Patiuno. 7, e após será autorizada a sua decolagem. Sango Romeu, Golf Zito, já autorizado, Aracaju, conforme rota, plano de voo, Golf 677, nível 090. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda, deixa saída Conde. Transponder aciona 0275, controle em 119.8. Uno, quatro, cinco, dois, sete. Copiado no 554, novembro, ao Suíça. Foi entendido 119 a bordo, autorizado o táxi da direita, Índia, ponto espera pista no zero. Chama a torre 118, na pista 195 e o ajuste de altímetro no 014. Tabo no 500, Serra do Eco. Sim. 0274? 0274. Não, negativo, 02747. A 8. 198, obrigado, então bom dia. Serra Azul Eco está afastado de Salvador 1 ou 2 milhas noroeste, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Controle Papa Romeu Bravo Foxtrot Mike decolando, você escuta. Azul 4463, mantém o ponto de espera. Padua, bom dia. dia, 3804, Castor, informação Juliette. 3804, adicione identificação, autorizado via chegada Mares, se mantém a nível de voo 050. Altímetro em Salvador, 10014. 050, 1014, com a chance de voar, tá? Mantenha via chegada, então 3804 e Eva. Ok, mantemos. O procedimento usa o LDB, eu poderia fazer o RNAB? Afirmativo, mantenha a espaça 3804 aguardando a autorização para final do procedimento RNAB. Ok, entendo, seu 3804. Azul 4463, atenta a rolagem 22 da Bianca, autorizada a alinhar e manter pistão no zero após. Olá, você. Alfa Fox, área proibida ainda permanece à sua direita, uma milha. Mantenha, sem condições visuais, sem frequência livre para auto-coordenação. Fique atento ainda à área proibida à sua direita. Capitão Fox, Charlie, Charlie, desça e mantenha altitude de 4 mil pés via chegada Bonfim. O Chiné 6213, decolado 39, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 08, controle Salvador, obrigado, boa tarde, 6213. Controle Salvador, boa tarde, 6203, transfere, cruzando 1300, saia da 1. 5 possível, tá visual no setor, solicita proa de beta, se possível. 6203, contato radar, suba e mantenha nível 360, autorizado Leda após 2000 pés. Aqui após 2000, direto Leda, o Chiné 6203. Controle 8207, comando que vai ingressar para Salvador aos 1600. Gente, copiado então, regressa ao Salvador 1600, estimado para pouso, qual seria? E após regressar para Salvador, como se vai realizar 3 traços e pousar no final. Gente, copiado, Olympus 07. Taxi voo 207, copiamento 1600, controlando 4 horas de missão, alterna a linha. Autorizado o táxi do 2067 via Bate 1 no Índia, ponto para a pista 90, torre 18095, gestão de 1904. Bate 1 Índia, exatamente 5.0, com a torre do 2067. Olimpo 07 está afastado de Salvador 25 milhas ao sudeste. Correção, sudeste. Subir mantenha nível de voo 135, tem frequência livre para autocoordenação, chame controle regresso. Afirmativo, vai chamar o controle de regresso, vamos tirar as dúvidas aqui da frente. Tan 3804, curva esquerda na proa do Serra Vitor 366, desça e mantenha altitude de 2.500 pés, reposte na final do procedimento da RNAV. Esquerda, Serra Vitor 366, 2.500, 204, Jesus, reportar estabilizado na RNAV, Tan 3804. Quatro, quatro, meia, três, decolado 42, modifico o transponder para 5463. 5463, locado. 4463. Azul 4463, está presente, transfere controle Salvador em 119, decimal 8. 19, 4463. 4463. Azul 4463, subir e mantenha nível de voo 180 via saída coral. Aguarde contato radar. Via coral 180, aguardando, 4463. Palmeu Bravo, Foxtrot Mike, chame Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, Bravo, Foxtrot Mike, alternando, confirme? 125, decimal 45. 12545, Bravo, Foxtrot Mike. Brazilian Force 733, clear level 050, altimeter setting 1014, maintain heading Bonf position, after Bonf, Terra Vitor 367. Brazilian Force 050, after Bonf, you fly Terra Vitor 367. A gente confirma lançamento de autonomia. Chama a torre para acionamento no 1895, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima Bom Voo. Autorizada a linhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 149. Gente, o cancelamento vai ser após o Terra Vitor 366 na aproximação final? Não, vai ser logo depois de tarde. Gente, então reporte para a mudança de regra de Fox Charlie Charlie. O 4463, vou direto para o Coral. Coral 4463. November Oscar Whisky, seu controle? November Oscar Whisky, sub e mantenha nível de voo 085, tem frequência livre para autocoordenação e para informação de voo e alerta, Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Afirmativo. Azul 4463, contato radar, cruzando o nível de voo 080. Ciente, 4463. Fox Charlie está em condições visuais, solicita cancelamento, engraçado para 18. Observador, boa tarde, 2067, decola. Voo 2067, contato radar, suba via Dael, nível de voo 360. Dael 360, gol 2067. Né? 6213, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 8. 128, 35, alterna, 238, chame 2, anterior, ligado, boa. Controle, gol 2067. Prossiga. Seria possível voar na proa de Mótima da presente, gol 2067? Negativo. Autoriza após... Autoriza da presente, Leda. Negativo, Mótima. Leda na proa, gol 2067. Já está visual, precisa cancelar mesmo. Tatão Fox Charlie Charlie, plano de voo modificado ao Zuno 447. Mantenha-se em condições visuais, desça e mantenha no 1500 pés. Na proa da CEASA, antiga rotatória, altímetro 1094. Proa da CEASA, Fox Charlie Charlie. O Fox Charlie Charlie tem conhecimento da posição CEASA? Sim. Entendi. Foi 771. Prossiga para o controle. Eu vou deixar 771 agora. E tem informação de Liège. Mas o 771 foi instruído pelo controle Liège a chamar o controle de Salvador? Afirmativo. Tio Azul 2771, mantenha nível de voo 170, ainda na terminal Ilhéus. Mantenha a escuta do controle. Enter. Bravo Oscar, prosseguindo. 3-0-5-7-7. Papa Romeo, Romeo, Bravo Oscar, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro no 0-4. Estacionamento, entrando pelo táxi. 0-2-2-3-0, seguinte da Juliette. Paredo 2230, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 060 via chegada manca. 060, identificou via chegada manca, em 2230. O 2771 está dentro da terminal de Ilhéus. Está 30 milhas para Coral, onde inicia a terminal de Salvador. Aguarde coordenação com o controle Ilhéus para autorizar a descida. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota plana de voo, nível 360. Coluna 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transpondo 25532, controle 1-19-8. Brasília, rota do plano, nível 360, da direita Arbor Elefa, 5532, transponder e 098, controle, voo 1867. Bruno 67, correto, fechamento, chama para funcionar. Posição 03. Parece, obrigado. Falou, Salvador. Boa tarde, 2782. Bom antes de olhar. Se você quiser, tá bom, a falta, não se quiser. Configurando o plano e a matrícula. Azul 2782. E ABT, por favor. Bruno 522. Não temos superlativo aqui no sistema, será coordenado com a só um minuto. Negrato tem saída prevista? Confirma a rota. Eu tenho aqui saída lotada, azul 9 e flotil. Obrigado. Fox Charlie, Charlie, Torre, Salvador, 198, decimal 95. 395, obrigado. 3804, estabilizador. 3804, Torre, 198, decimal 95. Bom dia. Passaredo 2230, procedimento em uso. Em Salvador é o NDB Zulu, prossegue com o mesmo ou com procedimento RNAV? Com RNAV, 2230. É, tem condições de voar para após toque Serra Victor 366? Após toque Serra Victor 366, afirmativo, 2230. Esquerda reportará a ação. Fox Charlie Charlie Fox, também o tráfego Alfa Serra 50 da Polícia Militar, mantendo o setor nordeste a 500 pés aproximadamente. É, tá. 2 Salvador, 3804 da Sã, estabilizado na RNAV 10, bom, boa tarde. Muito bom, 2067, obrigado. Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar afastado de Salvador, 58 milhas sudoeste, mantenha para o Edmar e reporte no ideal para a descida. Vai para a na final, o tráfego F50 Papá, efetuando 360 pela esquerda na final da 17 no interfere. Ok, tem 3804, depois 10. 24463. Prossiga. Guardando instruções para decolagem, forma o tráfego na final para pouso no zero.